aqui, pensando em nós dois. A brisa me confunde nesse instante. Penso ouvir a sua voz. Eu olho nas paredes os retratos de nós dois, dos olhos interrompidos. Mais uma noite sem sono e eu não vou dormir sem o teu calor. Amor, amor, solidão foi o que restou. Amor, amor, todas as noites sinto frio sem o teu calor. Amor, amor, solidão foi o que restou. Amor, amor, todas as noites vou dormir sem o teu calor. Pensando em nós dois, a brisa me confunde nesse instante. Penso ouvir a sua voz. Eu olho nas paredes os retratos de nós dois, os sonhos interrompidos. Mais uma noite sem sono e eu não vou dormir sem o teu calor. Amor, amor, solidão foi o que restou. Amor, amor, todas as noites. Super Lobão! Por favor, atenda, amor, o seu celular. Ou me responda por mensagens que ainda me amar. Eu sei que eu errei, mas mereço uma segunda chance. Mil desculpas, meu amor, foi apenas um lance. Volte pra mim, que ainda te amo. Volte pra mim, que ainda te quero, que ainda te quero. Banda Pipi, Caravana das Marcantes. Por favor, atenda, amor, seu celular. Ou me responda por mensagens que ainda me amar. Eu sei que eu errei, mas mereço uma segunda chance. Mil desculpas, meu amor, foi apenas um lance. Volte pra mim, que ainda te amo. Volte pra mim, que ainda te quero, que ainda te quero. Volte pra mim, que ainda te amo. Volte pra mim. Super Lobão, DJ Joelson. DJ Joelson. Me fez sofrer, me magoou. Agora eu sei que, meu amor, você não deu valor. Eu estou aqui, vamos conversar. Não era a intenção te machucar. Sei que brinquei com seu amor. Me perdoa, por favor. Eu não soube. Negro do amor.

minha sede e não quer mais. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Nicky Pro. Cadê meu amor pra me dar o primeiro beijo do dia? Super Lobão! Na hora do café, cadê minha mulher que os meus desejos de cor sabia? Eu tentei trabalhar, tá difícil concentrar. Fim de tarde é pior ao se pôr do sol. Ela me esperava com um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade apertando, eu sozinho nessa casa. Ah, se essas paredes não falassem, ah, se o travesseiro não contasse todas as noites de amor que eu vivi com você. Ah, se essa cama não lembrasse, ah, se esse espelho mostrasse você aqui, eu consegui dormir. Banda 007. Despertador tocou, cadê meu amor pra me dar o primeiro beijo do dia? Na hora do café, cadê minha mulher e os meus desejos de cor? Sabia? Para de querer forçar a barra. Foi você que abraçou outra madrugada. Então não venha me jogar na cara. Sua insônia não é mais problema meu. Nosso amor nem nasceu e já morreu. Não tente se explicar. Se eu te amo, saio fácil da sua boca. Do jeito que foi fácil, você tira sua roupa pra outra pessoa. Você se queimou por um motivo à toa. Se eu te amo, não valia um sentimento. Se você só queria só um love de momento, escolheu errado. Seu coração merece outra noite acordado. Fique por aí, amando por um, querendo por dois, sofrendo por três. Você não tem coração. Agora é minha vez. Oh, oh, oh, você não tem coração. Você aprontou por seis. Agora é minha vez. Manda 007. Para de querer forçar a barra. Foi você que abraçou outra madrugada. Balada marcante. Novo Super Lobão Live. Vamos lá, família! Está tudo bem. Digo que está tudo bem. Depois que deixei de você, mas da última vez que te encontrei, o meu coração, mesmo assim mergulhado em dor, fiz coisas que eu já sei. Não te esqueci e te quero aqui. Mas eu escolho fugir desse risco. Sofrer de novo de amor por você. Não dá, não dá, não dá. Eu quero me controlar. Eu chorei quando vi você. Eu lutei pra te esquecer. Eu chorei por esse amor de falha. Da marquinha. Sucesso. Tudo tão mal explicado, o tempo nem tá fechado. E olha você com cabelo molhado. qual será a sua desculpa dessa vez? Super Lobão Live! Você finge que me engana e eu finjo que acredito. O da cara se atrapalha, suas falas não me toca. Para no meu corpo, cê não toca mais. Na minha boca, cê não beija mais. Eu tô com nojo de você. Eu tenho nojo de você. Na minha boca, cê não beija mais. No meu corpo, cê não toca mais. Eu tô com nojo de você. Eu tenho nojo de você. Banda, balada marcante. Super Lobão Live. Não tem jeito, não você não quis. E saiba dar valor a meu amor. E que me queira. Será? E ele faz amor como eu fazia. Será? E ele dá um beijo de bom dia. Nildo Show, simplesmente romântico. Super Lobão Live. Agora é live. Eu pensei que estava curado desse amor, mas de repente voltou no peito essa dor. Aí eu bebi, eu chorei pra te esquecer, mas nos meus pensamentos, lembranças de momentos, me trouxeram você. Será que ele faz amor como eu fazia? Será que ele dá um beijo de bom dia? Será que ele faz a mesma coisa que eu fazia? Na cama a magia e o mesmo prazer. Nildo Show, simplesmente romântico. Novo Super Lobão Live. O animal toca tudo. Nosso amor não é uma coisa de uma estação, que tem tempo para terminar. Nem tão pouco igual uma chuva dessas de verão. E sabemos que vai acabar. Magoei meu coração, por isso estou aqui. Faça de tudo, mas volte pra mim. Machuca esse seu jeito de me amar. Machuca, sei que errei, te peço mil desculpas, meu amor. Mas não me faz sofrer. Machuca esse seu jeito de me amar. Machuca, por isso que estou assumindo a culpa por não ter te dado valor. DJ Fabiano, o pancadão incomparável de Tailândia. Banda o maior empreendimento de Castanhal, Super Lobão. Quero mais sofrer, não vou mais ficar chorando por você. Eu já te dei todas as chances. Agora sou eu quem não quer mais saber desse falso amor. Vá, carregue suas malas e saia já daqui. Esquece. Meu amor, não fala mais comigo. Ai, não tente me curar, pedindo meu perdão. Sua falsidade não convence mais. Ai, não tente me curar, pedindo meu perdão. Doce Desejo. A sensação continua. Banda Tribal. Super Lobão Live. O animal vem com tudo. Banda Açaí Pimenta. Ai, tá tendo, hein? Mais um dia vendo o sol nascer. Eu não dormi pensando em você. Mais um dia vendo o sol nascer. Eu não dormi pensando em você. Não faz isso não, tem dó de mim, porque eu não fiz nada pra sofrer assim. Não faz isso não, tem dó de mim, porque eu não fiz nada. Porque você acredita em todo mundo e não confia em mim. Você foi embora.